Capítulo 15. Escolham líderes que confiem em Deus. Naquele dia trágico em que o assassinato do presidente John Kennedy transferiu a liderança da nação para Lyndon Johnson, eu estava por acaso com um velho amigo do novo presidente. Procuramos imediatamente um lugar sossegado para orar, pedindo a Deus que o ajudasse a enfrentar as imensas responsabilidades que haviam sido lançadas sobre ele repentinamente. Naquela tarde, quando Johnson estava sendo empossado como presidente dos Estados Unidos, jurando sobre a Bíblia, lemos juntos uma passagem das Escrituras Sagradas. Era a oração de Salomão, quando ascendeu ao trono de Israel, após a morte de seu pai, o rei Davi. Pouco mais de um ano depois, quando Johnson fez o juramento novamente e se tornou presidente eleito, eu ainda não conseguia pensar numa oração melhor que aquela, para marcar o início de seu novo governo. Naquela noite, Deus apareceu a Salomão e lhe disse: "Peça-me o que quiser e eu lhe darei." Salomão respondeu: "Tu foste muito bondoso para com meu pai Davi e me fizeste rei em seu lugar. Agora, Senhor Deus, que se confirme a tua promessa a meu pai Davi, pois me fizeste rei sobre um povo tão numeroso quanto o pó da terra. Dá-me sabedoria e conhecimento para que eu possa liderar esta nação, pois quem pode governar este teu grande povo?" Deus disse a Salomão: "Já que este é o desejo do seu coração, e você não pediu riquezas, nem bens, nem honra, nem a morte dos seus inimigos, nem vida longa, mas sabedoria e conhecimento para governar o meu povo, sobre o qual fiz rei, você receberá o que pediu, mas também lhe darei riquezas, bens e honra, como nenhum rei antes de você teve e nenhum depois de você terá." 2 Crônicas 1, versos 7 a 12. Apenas alguns meses depois de fazer seu primeiro juramento presidencial, o presidente Johnson disse: "Nenhum homem pode morar onde moro agora, ou trabalhar na escrivaninha que ocupo agora, sem buscar a força e o sustento da oração frequente e sincera." Diante da magnitude das responsabilidades de um cargo elevado, o ser humano se sente pequeno e começa a analisar o turbilhão de acontecimentos aparentemente aleatórios em busca de um entendimento profético da história. E se ele for espiritualmente sensível, perceberá, como aconteceu com Lincoln, que é apenas um humilde instrumento nas mãos de Deus. A necessidade de uma âncora espiritual para a nação. As questões nacionais que os líderes americanos precisam resolver hoje em dia talvez sejam mais graves que os problemas que qualquer um de nós predecessores jamais enfrentou. Em suas mãos está o destino, não só dos Estados Unidos da América, mas do mundo. Eles comandam a mais rica e poderosa nação que o mundo já viu. Uma nação que foi grandemente abençoada com riquezas materiais, mas que também está correndo o risco de perder suas amarras morais e sua perspectiva espiritual. Cristo, em que estão ocultos todos os tesouros de sabedoria, perguntou: "Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma?" Marcos 8, verso 36. Isso se aplica tanto a nações quanto a indivíduos, pois uma nação que perde a sua coragem espiritual envelhecerá antes do tempo. Se alcançarmos todos os nossos objetivos materiais e sociais, mas perdemos a nossa alma, o resultado será desastroso. Hubert Humphrey, o vice-presidente de Johnson, declarou: "Não basta termos abundância, precisamos também do Espírito." Tanto o presidente Johnson quanto o seu vice reconheceram que existe uma dimensão espiritual na liderança. Theodore Roosevelt disse certa vez: "A Casa Branca é um púlpito e tanto." De fato, é mesmo. De seus gabinetes em Washington, os líderes dos Estados Unidos têm a oportunidade de conduzir o país a novos patamares de justiça social e prosperidade econômica. Também têm a chance de levar a nação a alcançar seus mais elevados níveis morais e espirituais. Jesus Cristo declarou: "A quem muito foi dado, muito será exigido." Lucas 12, verso 48. Os que detêm maior poder são os que necessitam de maior orientação. Ninguém governa a não ser pela vontade de Deus. Os líderes ocupam seus cargos não apenas pelo mandato popular, mas porque existe um mandato maior que o das urnas. Eles têm responsabilidades não só para com o povo dos Estados Unidos e do mundo, têm grande responsabilidade para com o Deus dos nossos pais. Uma solução para os nossos problemas? Até o observador mais desatento vê claramente que existe um vazio espiritual cada vez maior na nação. A riqueza e a prosperidade podem tornar-nos complacentes e negligentes em relação às questões espirituais. Jesus disse: "Nem só de pão viverá o homem." Muitas nações tentaram e falharam. A Alemanha declarou neutralidade em relação à religião durante a década de 30. Essa neutralidade criou um vácuo espiritual. E a primeira filosofia robusta que apareceu preencheu aquele vazio de uma forma avassaladora. Na minha opinião, foi isso que gerou o nazismo e todo o inferno da Segunda Guerra Mundial. A Bíblia afirma claramente: onde não há revelação divina, o povo se desvia. Provérbios 29, verso 18. Os Estados Unidos estão enfrentando problemas monumentais nas relações exteriores, desde o sul da própria fronteira até o Oriente Médio e o Extremo Oriente. No âmbito nacional, enfrentamos alta taxa de desemprego, crises econômicas, crescimento alarmante nas estatísticas criminais, crise moral e muitas pessoas com problemas psicológicos lotando os hospitais. Essas dificuldades se tornarão mais intensas e mais complicadas daqui para frente. Parece não haver nenhuma solução permanente para esses problemas. Tentamos um método aqui, outro ali, mas são apenas medidas paliativas. Será que erramos no diagnóstico das mazelas do mundo? Será que o general MacArthur estava certo quando disse, durante a Segunda Guerra Mundial: "O problema, basicamente, é teológico. É preciso haver um avivamento do espírito para que possamos salvar a carne"? Conheci muito bem vários presidentes e suas equipes e sei que eles acreditam que o general MacArthur estava certo, que os nossos problemas são basicamente espirituais e requerem uma solução espiritual. Essa solução espiritual foi esboçada por Deus ao rei Salomão há muito tempo. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Segundo Crônicas 7, verso 14. Se os problemas que surgirão nos próximos 4 anos fossem enfrentados com o espírito de oração e humilde dependência de Deus, a visão e os propósitos dos Estados Unidos seriam revigorados de tal maneira que o mundo olharia para nós com admiração. No decorrer do mandato de qualquer administração, há momentos de desânimo, abatimento e até desilusão. Pode haver momentos em que os nossos líderes se sentirão como Woodrow Wilson se sentiu quando o Senado rejeitou a sua proposta para a Liga das Nações. Quando a notícia chegou por telefone à Casa Branca, Wilson desabafou: "A minha vontade é ir para a cama e não sair mais de lá." Ele não conseguiu dormir naquela noite e, às 3 horas da madrugada, chamou o Dr. Carey T. Grayson, seu amigo e médico particular, dizendo: "Doutor, o diabo é um cara ocupado." Mais tarde, já de manhã, Wilson pediu a Grayson que lesse as palavras consoladoras de Paulo em 2 Coríntios: "De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Abandonados, abatidos, mas não destruídos." 2 Coríntios 4, versos 8 a 9. Virando-se para Grayson, o presidente disse: "Doutor, se eu não fosse cristão, acho que ficaria louco. Mas a minha fé em Deus permite que eu me agarre à certeza de que, de alguma maneira, Ele está executando seus planos, apesar dos erros humanos." Séculos atrás, Moisés levantou-se diante do povo de Israel e disse: "Quando vocês estiverem sofrendo e todas essas coisas tiverem acontecido, vocês voltarão para o Senhor, o seu Deus, e lhe obedecerão. Ele não os abandonará, nem se esquecerá da aliança que, com juramento, fez com seus antepassados." Deuteronômio 4, verso 30 e 31. Em plena guerra civil, Abraham Lincoln lia a Bíblia regularmente. Ele memorizava passagens e usava a palavra de Deus para ajudá-lo a tomar decisões e resolver problemas. Na hora de decidir o que era certo e errado, o Deus da Bíblia era o Supremo Tribunal de Lincoln. Os problemas colossais que ele teve de enfrentar levaram-no às Escrituras e aos joelhos dobrados em oração. Foi essa humilde dependência de Deus que preservou a união. A história é cheia de crises, mas a boa notícia do Evangelho é que Deus é pelo ser humano. E na maior crise que este mundo já enfrentou, quando Jesus foi levado à cruz, Deus transformou a tragédia em triunfo e operou a redenção de todos aqueles que nele confiam. A necessidade de termos líderes salvos. Lembro-me de ter visto na parede do gabinete do presidente Johnson, na Casa Branca, uma carta amarelada, envolta numa moldura. Ela havia sido escrita para o bisavô de Johnson, Baines, mais de 100 anos antes, e trazia a assinatura audaciosa, quase provocadora, de Sam Houston. O motivo da carta era que o bisavô de Johnson havia levado o general Sam Houston a ter um encontro salvador com Jesus Cristo. A conversão transformou aquele rude e violento herói de San Jacinto num homem pacífico, feliz e com um propósito na vida. Como escreveu Marques James em sua biografia de Houston, O Corvo: "A longa busca pelo descanso espiritual terminou quando Houston se ajoelhou diante do altar e pediu para ser recebido na igreja aos 19 de novembro de 1858. O convertido desceu às águas geladas do Riacho Rochoso e foi batizado. Uma publicação da igreja da mesma época dizia: "O anúncio da conversão do general Houston causou surpresa e admiração em muitas pessoas que achavam que não adiantava mais orar por ele." Na época, alguém disse a Sam Houston: "Bem, general, ouvi dizer que todos os seus pecados foram lavados." "Espero que sim", respondeu ele. "Mas se todos eles foram levados pelas águas, que Deus proteja os peixes." No dia em que Sam Houston foi batizado, ele se ofereceu para pagar metade do salário do pastor. Quando lhe perguntaram o motivo, ele respondeu: "A minha carteira também se converteu." Essa novidade de vida espiritual, na qual o avô do presidente ajudou o general Sam Houston a entrar, é a mesma fé transformadora de que necessitamos hoje se quisermos ter sucesso no nosso encontro com a eternidade. Aquela carta, escrita por um valente texano ao bisavô de um dos maiores presidentes dos Estados Unidos, é uma evidência encorajadora da existência de um senso de direção moral. A carta em si é importante, mas o fato do presidente tê-la pendurado em seu gabinete também é significativo, pois indica que no mais alto posto do governo havia o anseio por uma ênfase espiritual nas questões nacionais. Os Estados Unidos foram fundados sob princípios espirituais. Na Declaração de Independência, os patriarcas fundadores reconheceram a dependência de Deus e quanto todos nós necessitamos do Senhor. Além disso, a esmagadora maioria dos patriarcas reconhecia que a nação precisava de líderes que admitissem a dependência real de Deus. É por isso que considero encorajador o fato do 36º presidente dos Estados Unidos e outros desde então expressar abertamente a sua dependência de Deus. A carta de Sam Houston, que Lyndon Baines Johnson pendurou em seu gabinete, dizia simbolicamente que ele tinha respeito pela antiga fé que havia guiado a sua família, seu estado e sua nação durante gerações. Enquanto esta grande nação segue seu caminho sob o governo de uma contínua sucessão de líderes, oro para que o povo dos Estados Unidos tenha o cuidado de eleger governantes que demonstrem essa mesma fé. Oro para que cada administração renove o seu compromisso com os princípios morais e espirituais que têm fortalecido a nação desde a sua fundação.